A farinha daqui parece cocaína, mas é só tristeza. Um momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Uejima. Aqui é Cristiane Navarro, do DQC. Daniela Lopes, do DQC. Aqui é Paulo Zanella. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Gente, é isso aí, estamos com visitas novamente, Cris e Dani lá do DQC. Tivemos o prazer de ir lá gravar também. Estamos recebendo essas duas maravilhosas podcasters aqui para trocar uma ideia com a gente sobre histórias de cozinha, né? Histórias de tragédias, vitórias. Quem já cozinhou na vida já passou por grandes emoções nesse cômodo querido da nossa casa. Antes da gente começar, vou pedir para as duas se apresentarem, falar quem elas são, de onde elas vêm, e aí depois a gente começa o nosso cast aí com algumas histórias. Hoje não teve a desculpa, gente. Programa errado. Se tivesse que improvisar, já tinha que falar, né? Se um dia você comer a minha comida e não saiu morto, beleza, não foi envenenado, nenhum processo. Se alguma coisa der errado, é porque o nervosismo tá atacando. Então, desculpa qualquer coisa. Esse é o jabá mais fácil que existe na podosfera. É o podcast mais aleatório que tem, gente. É isso aí. Meu nome é Cristiane, né? Eu vim do DQC. Lá tem muita coisa legal. E eu sou a Daniela, também vim do DQC. A gente tá aí já um ano na estrada do podcast. E sem o podcast eu vivo uma vida normal, gente, aqui fora. Aí. Tem outras vidas que pagam as contas, então também sou comum, tem outra vida. Aí, mas a gente tem a segunda vidinha aqui nos podcasts, fazendo aleatoriedades, invadindo a casa dos outros. Tá certo. Começar com a perguntinha pra vocês aí. Vocês cozinham desde sempre? Vocês têm intimidade com as panelas aí? Como é que é a história de vocês com a cozinha? Ou não, só tá aqui também pra contar a história, não, nem faz nada, não, só improvisa. Eu tô sabendo que a Dani fez lasanha com miojo. Como é que é isso aí? Eu gosto muito desse negócio de pegar receita, essas coisas, fazer o que tá na receita. E aí a internet, depois que a internet surgiu, aí surgiram esses vídeos malucos que eu acho que todo mundo fica assistindo em looping de comida ou daqueles crafts lá, coisas pra fazer, sei lá, com, ao invés de jogar o cabide fora, você transforma ele, sei lá, no avião. Então a gente vai seguir esses tutoriais malucos. Aí um dia eu vi assim, lasanha de miojo. Eu falei, ué, eu acho que eu consigo fazer isso. Tô fazendo nada. E eu fiz, gente, eu fiz. Primeiro, sobrevivi pra contar. Não morri, então estamos aí. Mas olha, não recomendo não, viu? Era melhor ter comido ou só o miojo ou a lasanha. Não, misturar os dois não rolou, não. Não, gente, miojo não é comida. Miojo não pode entrar nessa discussão. Nem comida é um negócio. É sim, eu vivi uns 4 anos com miojo. Como é que não é comida? Eu moro sozinha, né, gente? Não, miojo é kit sobrevivência, não é comida. Eu moro sozinha também, pô. Essa desculpa do morar sozinha é a desculpa de gente preguiçosa pra fazer comida. Você me desculpe. Eu também já morei sozinho e eu cozinhava normal. Eu cozinhava menos, cozinhava. Mas eu não comia essas coisas, não. E lá... Eu morava sozinha e já tinha feito cirurgia bariátrica e eu não comia miojo. Ou seja, eu cozinhava comida mesmo sendo só 120, 180 gramas. É um plástico ali, está doido. É pior do que aquelas balafine. Balafine já foi provada que é plástico, né? Eu tenho um clássico pra vocês, eu acho que vocês não vão acreditar, mas eu aprendi a cozinhar, acho que com 15, 16 anos só, né? A partir disso aí. E aí, naquela época, tinha aqueles 3 segundos grátis, né? Falava 3 segundos, oi, como vai? Puf, desligava. Nossa, cara, que nostalgia. Eu aprendi a fazer feijão por 3 segundos. Porque meu pai, antigamente, meu pai não deixava a gente... A gente tinha uma moça que ajudava a gente nas atividades de casa, né? Então meu pai não queria que a gente tocasse nada, né? Não fizesse, lavasse roupa, não fizesse comida, não fizesse nada. Só que o padrão de vida uma hora cai, né? E a realidade chama a gente. Aí ele fez, ó, tu vai cozinhar. Aí botou as outras funções pros outros irmãos, são eu e mais dois. Daí eu digo, tá bom, eu digo, como é que eu vou fazer feijão agora? Liguei pra uma colega minha no interior, mas de 3 em 3 segundos ela tava me dando instrução nesses 3 em 3 segundos. Foi onde eu fiz o meu primeiro feijão. Não, eu comecei a cozinhar, eu tinha acho que uns 8 anos, 9. A gente também tinha uma pessoa que ajudava em casa e que ficava com a gente o tempo todo. Só que pra ficar com a gente o tempo todo, isso significa que ela tinha que fazer comida enquanto a gente estava em casa, né? Eu era uma criança endemoniada, absurdamente cheia de energia. E pra não tacar a mão no fogo, na faca, na porra toda, ela me botava em cima de um banquinho pra eu ver bem do alto o que ela estava fazendo, mas de longe. E aqueles eram os momentos que eu tinha atenção exclusiva, então aquilo passou a me interessar, né? Então eu fui aprendendo com ela a cozinhar. Minhas avós também cozinhavam, minha avó paterna cozinhava maravilhosamente. E o meu pai também. A minha mãe não sabe fritar ovo para sobreviver. Minha mãe consegue queimar ovo cozido. Essa é a piada da família. E a gente brinca lá em casa que hoje os três filhos dela cozinham porque precisaram. Porque senão a gente ia morrer. Mas quando eu fiz assim, acho que 13, 14 anos, meu pai recebia muitos dos amigos dele lá em casa para fazer muitos churrascos. A gente morava em casa fora de São Paulo, no interior de São Paulo, mas perto da capital. Então o pessoal do trabalho dele ia para lá fazer churrasco e tal. E a minha única tarefa era farofa. Como eu nunca fui, não sou, nem nunca serei uma pessoa exibida, eu aprendi nessa época a fazer, sei lá, uns 8, 10 tipos diferentes de farofa pra me amostrar pros amigos do meu pai. Foi mais ou menos assim a minha trajetória. Eu fui ficando criativa porque queria... Pô, eu só tinha uma tarefa, eu tinha que fazer ela com excelência, né? Hoje em dia, assim, já há um certo tempo, eu sei cozinhar o suficiente pra comer bem. Pra comer variado, gosto de ir atrás de coisas novas pra fazer e tal. Cozinhar não é a minha principal veia doméstica, né? A minha veia doméstica mesmo é cuidar da casa, organizar as coisas, manter tudo limpinho e organizado. Mas cozinho, porque 20 e tantos anos já fora da casa da minha mãe, há muito tempo não aguento mais comer fora, né? Durante muito tempo eu fui obrigada, na época de mestrado, doutorado, já comi em RU. E depois, nos primeiros anos aqui no Recife, eu era muito... não tinha me organizado, assim, o meu dia a dia para ficar cozinhando. Aí chegou uma hora, não dava, né? Passei a cozinhar e já faz alguns anos que eu como a minha própria comida do dia a dia. Minha primeira experiência mesmo com isso é hilária. Porque eu lembro até hoje, por causa da reação da minha mãe. Eu devia ter entre 5 e 6 anos, de tanto ouvir falar em bolacha, água e sal, água e sal, água e sal, e achar o máximo. Eu peguei um copo de água, pus sal. E no, na minha cabeça de criança, já que eu não podia usar o fogo, o sol devia ter algum efeito. Não é à toa que você virou uma cientista. Coloquei atrás das plantas, num canteiro que tinha, e pedi para minha mãe não mexer. A minha mãe, respeitando a criatividade de uma criança, não mexeu, mas também não perguntou o que quer, sabe? Tá construindo as ideias dela. De tempos em tempos, eu ia olhar o copo e voltava. Eu ia olhar o copo e voltava, minha mãe ficou curiosa. Filha, o que você tá querendo fazer? Ah, eu tô querendo fazer bolacha de água e sal. Ai, meu Deus. Aí a minha mãe falou, não, peraí, muita calma, né? Tá criança que começa cozinhando terra, né? Nem cozinhava, comia crua mesmo. Já tava escrito, já tava fazendo os seus experimentos já. A minha filha, eu já tô botando ela pra cozinhar já, desde pequenininha. Pelo menos o bolo ela faz melhor que eu. Então... é a melhor coisa que você faz, até pra ela se interessar por comer alimentos de verdade, né? Envolvê-la na alimentação. Eu era uma criança hiperativa. Então, minha mãe tinha bastante receio de eu lidar com algumas coisas até uma certa idade. Diz ela que, diante de uma situação dessa, ela viu que a minha hiperatividade precisava ser conduzida também para essas coisas, foi quando ela começou a me ensinar pequenas coisas domésticas, o que uma criança entre 5 e 6 anos pudesse fazer. juntar o lixinho do banheiro, escolher arroz, que naquela época escolhíamos arroz e feijão, colocar, assim, para fazer esse tipo de coisa, porque era muito difícil, porque uma criança hiperativa exige muita paciência dos adultos, né? Mas essa foi a minha primeira queda, assim, né? Tipo, opa, não é porque tá escrito água e sal, que significa que vai só isso. Então foi quando minha mãe sentou comigo, a gente fez um biscoito, aí eu vi que ia farinha, eu vi que ia ovo, eu vi que iam outros ingredientes, e aprendi, né? Então, esse foi meu primeiro, o primeiro, minha mãe conta essa história, ela pede até a cor, tanto que ela ri, eu digo que ela não fica nem roxa. Essa situação que a Angélica contou de botar para fazer atividade, é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer com a criança. Eu sempre, desde pequenininha, eu criei minha filha sempre independente. E aí, até hoje, quando eu vou lavar banheiro, coisa assim, que eu tô muito cansada, eu digo, ah, vamos lavar com a mãe, ela fez, vamos. Daí, eu botei ela pra lavar a parte de dentro do box lá e o vidro. Vocês pasmem, mas ela limpou muito melhor que eu. Dava pra ver o outro lado. É legal, porque a criança também vê o exemplo, né? E aí já aprende desde pequenininha. Também aprendi a mexer nas coisas da cozinha muito cedo. Minha mãe conta que... Porque assim, minha mãe sempre trabalhou, sabe? Ela é costureira, então ela trabalhava em casa, mas ela sempre trabalhou. Então ela não tinha tempo, assim, pra ficar 24 horas olhando a gente, né? E a gente já com um tamanhozinho, assim, de 6, 7 anos, a gente já andava na casa toda, já mexia nas coisas tudo. Então algumas coisas ela deixava reservado, tipo faca, produtos de limpeza, né? Essas coisas assim ela deixava mais reservado. Mas ela conta que, por exemplo, o fogão, desde sempre ela ensinou, sabe, a gente? Então ela ia fazer um bolo, ela chamava assim, acende o fogão ali pra mim. Aí ela perto, olhando, né? Ia lá e acendia. Porque ela falava justamente isso, ela ficava com medo de... Tipo assim, da gente tentar mexer e não saber. Sair aí acabar se machucando. Então ela sempre ensinou. Então, pelo menos eles sabem como é que faz, não tem problema. E aqui em casa eu sou o mais velho, então eu sempre. Era eu que aprendi as coisas primeiro, né? Depois eu também dava uma supervisionada no meu irmão. Então, meus primeiros contatos com cozinha, assim, é ajudando a minha mãe. Vocês falaram aí de catar um feijão, como é que fala? Amassar um bolo, sabe? É umas coisinhas assim, pra ajudando ela também, sabe? Mas assim, cozinhar. Mesmo, fazer um arroz com feijão, um macarrão, eu fui aprender depois de velho, assim. Fazer uma fritura, um negócio assim, mas cozinhar uma comida mesmo, assim, digna do nome, sabe? Um arroz com feijão legal, já foi quando eu fui morar sozinho, tava na faculdade, aí não tinha, já tava cansado também de comer em restaurante. Eu sou meio chato pra comida, porque graças a Deus e a minha mãe, eu sempre comi muito bem, minha mãe cozinha muito bem, então eu nunca fui te comer comida mais ou menos, e aí eu tive que aprender. Então eu ligava pra ela, tava na faculdade, tava morando sozinho, ela, como é que faz isso? Aí ela me explicava, e ela fazia, a primeira ficava ruim, a segunda melhorava. Então até mandar um abraço pro amigo meu de República, o Tony, que comeu muita comida ruim por causa da minha causa. Cara, eu fiz um macarrão uma vez que, nossa, essa história é hilária. Eu tava nós dois, né? A gente dividia uma kitnet, cara. A gente era fudido. Dormia no mesmo quarto, assim, era uma kitnet apertadinha, mas... Tá bom. Estão casados até hoje? Ah, o divórcio foi um trauma, assim, a gente teve que separar todos, a sorte que a gente nunca teve cachorro, então foi mais fácil nesse ponto, mas eu sinto saudade até hoje dele. Aí a gente falou num domingo, né, vamos, é aquela saudade de casa, né, vamos fazer um macarrão, comprar um frango assado? Aí vamos, foi lá, comprou o frango, eu falei, então vou fazer um macarrão. Cara, o macarrão ficou uma pasta, mas uma pasta homogênea, sabe? Aquela coisa, uma coisa só com molho de tomate por cima, puro. Aquele de fazer parede. Isso, e podia ter posto também farinha de trigo, fazer um pastel ali, ó. Oh, bom demais. É um erro clássico esse. Aqui na Itália chama pasta, aí a pessoa faz aqui e fala, ó, eu acho que o ponto é de pasta. Depois que minha mãe foi me explicar, que ela falou assim, não, você tem que comprar um macarrão mais grosso, porque ele demora um pouco mais pra cozinhar. A gente comprou um macarrão fininho, sabe, cozinhou demais, aí virou uma pasta pura. A sorte que tinha o frango, então a gente comeu um pouquinho do macarrão e comeu mais o frango. Cara, depois chegou um amigo nosso, o cara tava na fome mesmo. Ele baixou na panela de macarrão e comeu o resto do macarrão todo. Larica. E ainda agradeceu ainda. Falou, nossa, nossa, que macarrão gostoso. Eu falei, bicho, você tá com fome, viu? Ô, Gui. Aí vem outro ditado do Nordeste. Que Deus abençoe e que nunca deixe faltar. Porque se faltar, uma cuscuzeira só não faz dar vencimento, não. É, só falando isso, eu lembrei de um jogo que meu pai fazia com a gente quando a gente era criança. E que eu tenho certeza que influenciou no fato de eu e os meus irmãos todos cozinharmos. A gente sentava na mesa e o papai ficava assim, pra gente ficar quieto na mesa, ao invés de ficar se chutando, se batendo, ele fazia assim, vocês têm que adivinhar o que que tem nessa comida. E aí a gente ia tendo que dizer ingrediente por ingrediente o que que tinha na comida, depois ganhava prêmio, quem acertasse mais, ganhava mais uma colher de gelatina, sei lá. Eu sei que isso foi desenvolvendo o paladar da gente, de um virar pro outro hoje em dia, a gente, quando a gente tá comendo, ai, aqui tem alecrim. Não, aqui tem cebola. Não, aqui tem não sei o quê. E até hoje é brincadeira pra gente quando a gente tá comendo junto. Eu não sei vocês, mas teve uma época que a gente tava com anemia lá em casa, né? E minha mãe sempre, é tal de mãe, tem um sentimento enorme assim e um dom de fazer as coisas não perceptíveis. A gente precisava comer beterraba. E a gente odiava beterraba. Minha mãe foi, colocou no suco, misturou com mamão, laranja, acerola e jogou a beterraba dentro. A gente por anos tomamos esse suco e sem saber que tinha a bendita da beterraba. Eu brincava com a minha filha. Eu dizia pra ela comer, eu dizia a ela, não, a gente vai ficar com a língua rosa, vermelha. E ela comia, comia, comia. Aí ficava botando a língua pra fora pra poder... ver se estava rosa. Eu digo, ainda falta pouco. Mas olha, teve uma vez que a guria pegou, começou a fazer cocô vermelho e fazer xixi vermelho. Aí a gente ficou preocupado, né? Depois a gente depois se tocou e fez, não, peraí, ela comeu muita beterraba hoje, foi isso? Porque aí ela era diversão demais pra ela ficar com a língua vermelha. Deixa eu fazer uma pergunta pro Paulo aqui. Paulo, você já comeu muita verdura por causa do Popeye? Não, verdura eu odeio até hoje. Não como verdura, se for da minha própria vontade, eu não como. Que decepção! Cara, eu comi muita verdura, cara. Tudo que era folha, minha mãe falava. Não, é espinafre. Pra você ficar forte igual o Popeye. Aí tudo, cara. Era couve, taioba, qualquer coisa que era folha, ela falava que era espinafre. Em casa teve uma enganação com a beterraba. A gente era criança, minha irmã pegou anemia, mas ela é 4 anos mais nova. E a minha mãe... Era a época do Quaker, não sei se vocês lembram desse Quaker, o leitinho rosa. Nossa. E ela batia a beterraba com o leite pra fazer como fosse Quaker. E ela tomava, ela achava assim que... Ah, todos os meus primos tomam Quaker, eu também tomo. Pra ela era um gosto normal. E aí um dia diz a minha mãe que eu sei lá, alguma coisa aconteceu porque eu era criança. E eu fiquei brava com a minha mãe. Aí eu cheguei na minha irmã e falei pra ela, você sabia que isso não é Quaker? Isso é beterraba? É pior contar que eu... Papai Noel não existe. Tadinha, que tirou o sonho da criança. Depois sua irmã foge de casa e você não sabe por quê, né? A criança é revoltada, deve ser minha culpa. Acabei com a infância dela. Meu pai e minha mãe eram separados, meu pai morava em São Paulo, a gente no Rio. Então papai vinha buscar a gente num Corcel 2, pra pegar a Dutra, naquele carrão. Parecia uma banheira, parecia que ia voar. E a minha irmã tomava quick de morango de manhã. Menina, pegou um enjoo na estrada que vomitou rosa. O carro inteiro, até hoje, ninguém aguenta nem falar em quick de morango. A gente teve que largar o carro no meio da estrada pra lavar, pra não sei o que. Que coisa horrível, quick. Eu nunca gostei desses negócios de morango, essas coisas. Pra mim, o Nescau já tava bom. Até hoje, se eu for no mercado e comprar outro tipo de achocolatado que não seja o Nescau, pra mim não é o mesmo sabor. Pois é, quick a gente só tinha na escola, por isso a gente tomava pra caramba. Quando tinha na escola, a gente tomava, em casa não tinha. Tinha quick mesmo. Aí a verdura, né? Eu não gostava de jirimum de jeito nenhum. Jirimum. Traduza pros sulistas aí o que é jirimum. É abóbora. Aqui do Nordeste, abóbora mesmo só é a abobrinha. No mais, é tudo jirimum. Obrigado. E daí a Tânia, que era a moça que trabalhava lá em casa e ajudava com a gente, né? Ela teve a grande ideia de uma sacada de fazer a farofa de jirimum. Vocês não têm a de abóbora, de que seja, assim, de cada região. Mas vocês não têm ideia de como é delicioso. Você cozinha a abóbora do jeito que você quiser. Daí tira aquela partezinha ali, né? Aquela partezinha molinha ali. Tu machuca ali e vai misturando com a farinha. Só isso. Cara, ela fica crocante por causa da farinha. E ao mesmo tempo fica macia. E o gosto, aquele gosto do salgado com doce. Nossa, fica sensacional. Tava na pauta o episódio da fome na gente. Lógico. É, só mais um aí pro glosário do Papo de Calçada. Gente, machucar é amassar, tá? O pessoal do Nordeste fala machucar, não fala amassar. Não, é engraçado que falar nesse negócio de diferenças de modos de falar de região. Eu lembrei, eu tinha uma vizinha aqui que ela tava grávida na época. E aí ela ia fazer o chá de fralda do bebê dela. Então a gente tava conversando sobre o docinho, onde tinha mais barato, onde não vendia, essas coisas. E aí ela veio com um tal de negrinho. Eu digo, meu Deus, mas o que é de negrinho? Eu não sabia que era negrinho. O Mumu, ela não falou não? Não. Aí eu digo, mas meu Deus, o que é negrinho? Ela fez uns doces assim, pretinho, negrinho, não sei o que. Eu digo, cara, pra mim eu acho que isso não é brigadeiro. Ela fez, não, brigadeiro é outra coisa. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos ver no Google. Que a gente não tá se entendendo, não tá na mesma sintonia, cara. Então vamos ver no Google. Fui ver no Google, negrinho no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, é a mesma coisa de brigadeiro no Nordeste, que o mais comum seria brigadeiro em quase toda a região, né? Do Brasil é brigadeiro, mas lá é negrinho, então... E o que é brigadeiro lá? Brigadeiro é leite condensado com Nescau. É, feito na panela daí. É. Só um. Ah, tá. Brigadeira na panela. Nossa, de onde eu venho, isso só é brigadeiro de colher. É, aqui também. Brigadeiro de colher ou brigadeiro de panela. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a comida afetiva mais antiga que vocês lembram, assim? Quando eu falo em comida afetiva, aquela comida que vocês eram crianças e que vocês eram apaixonados. E quem cozinhava isso pra vocês? Delícia de abacaxi. Eu amo. Era aquela comida que, de festa de família que a minha mãe fazia quando meu avô ainda era vivo, por parte de pai. Cara, é uma delícia. Eu como aquilo ali, meu avô adorava. Delícia de abacaxi. É tipo um cremezinho de leite condensado com ovo e margarina, assim, que vem embaixo. E daí, no meio, vem o doce do abacaxi, né? Caramelizado no açúcar. Cortar em cubinhos, assim, um abacaxi no açúcar. Põe no meio. E em cima vem um tipo um glacê, só que não é um glacê, como é que posso... tipo um suspirozinho assim. Como um chantilly ou um merengue. É, como se fosse merengue, pronto, chega mais próximo. Com limão e açúcar. Gente, aquilo ali depois de gelado, vocês não têm noção. Ah, é uma receita de família que eu acho que quase ninguém hoje tem. Comida afetiva eu tenho algumas, assim, e uma delas eu tenho o prazer de poder comer ainda hoje, que é... A minha avó foi criada em colônia de italiano, a minha avó materna. E aí ela faz, então, um frango com polenta tradicional vindo direto das colônias italianas do começo do século, do começo do século XX. É, agora sim, a gente até nem encontra mais com tanta facilidade a galinha caipira, né? Que, gente, sério mesmo, é de comer ajoelhado, assim. E não tem, ninguém faz frango com polenta, que é uma comida super simples, né, assim... Eu diria, ah não, fácil de fazer, não como a Dona Maria Josefina. Outras comidas afetivas são as que meu pai fazia, né? Meus pais hoje são separados, quer dizer, hoje há bastante tempo, e ele sempre viajava muito, então os finais de semana normalmente ele estava em casa, então domingo era dia do pai, né, fazer a comida. E aí então, claro, meu pai, né, exímio cozinheiro, só que não, ele sabia fazer Gengis Khan. O que é isso? Gengis Khan é uma comida asiática, eu não sei se é exatamente japonesa, mas é feita com carne de boi, principalmente, mas picada assim, em filezinho, como se fosse para estrogonofe, um pouco maior. E aí a forma de Gengis Khan, ela parece ela tem a parte de baixo que é onde vai a brasa, só que em cima ela não é uma chapa reta, ela é curva, fica parecendo o tal do capacete do Gengis Khan. E aí então vai o fogo no meio, né? E aí em cima essa parte curvada é grelhada assim, né? Não é fechada, né? E aí é feito ali, então ele é assado muito devagar. E o detalhe é o molho, que então se tempera a carne depois de pronto, que é o molho à base de shoyu e gengibre e maçã verde. E nunca ninguém conseguiu repetir o molho de Gengis Khan do meu pai, bem como o sukiyaki, né, que é uma comida típica japonesa de inverno, que o meu irmão consegue fazer parecido, mas não igual. E realmente, essas comidas que meu pai faz, faz muito tempo que eu não tenho chance e o prazer de comer. Mas eu faria uma lista enorme. É, então, aqui a gente tem uma comida muito maneira, que a gente trouxe do Paraguai, cara. A nossa família, ela não é originária do Paraguai, né? Mas viveu por lá há muito tempo. E chama reviro. O reviro, ele é farinha de trigo com um pouco de óleo ou banha de porco, né? Mais com banha de porco. Daí você fica batendo ele ali, batendo, amassando ele até ele ficar crocante. Com farinha só, farinha e banha, tá ligado? Fica revirando ele. Revirando ele até ele se ficar em pedacinho só, até ele secar. E daí depois você come com leite. É tipo pra café da manhã, café da tarde e tal. Ele fica tipo granuladinho do tamanho do sucrilho, tá ligado? Como se fosse sucrilho. E você come com leite, pode comer com carne, pode comer com ovo, pode comer com qualquer coisa. Com leite é o mais comido, tá ligado? Essa é a comida. E fica top, mano. Nossa senhora, quando a mãe faz revira, a gente quase morre comendo. Eu lembro muito do meu avô, a gente tinha um hábito de comer com eles aos domingos, e meu avô, a minha avó era falecida, então ele casou com uma outra mulher, né? E toda vez assim que eu como macarrão e ao mesmo tempo ter uma salada de alface com tomate que ele gostava, pra mim criou esse paladar afetivo de lembrar exatamente da casa dele. Então aquele cheiro de macarrão ao mesmo tempo com a salada me dá essa lembrança afetiva dos domingos que eu passava com meu avô. Ah, cara, eu não tem como, né? Eu sou do interior mesmo, eu sou do mato, do caipira, mineiro do interior, muito longe da capital, criado com leite da roça, porco matado no quintal, linguiça defumada, essas coisas assim. Então não tem como escapar disso, não. Minha avó, eu tenho o privilégio de ter minha avó até hoje, mãe da minha mãe. E minha avó cozinhou em fogão a lenha até o meu avô falecer há uns 10 anos atrás. Então, assim, a gente sempre comeu comida de fogão a lenha e tal. Eu gosto muito de carne de porco, sabe? Assim, o tradicional daqui da região é o frango com quiabo, angu, mais tradicional, assim. Frango com quiabo, mas eu gosto muito de carne de porco, sabe? Eu acho que carne de porco, carne frita ou linguiça. Carne de porco é a melhor carne do mundo. É, e quando eu fui pra Bahia, foi a coisa que eu mais senti falta, era carne de porco, assim. As outras comidas eu até não ligava muito, não. Tipo, algumas verduras que a gente não achava lá e tal. Mas a carne de porco, cara, a carne de porco fritinha, sabe? Nossa, é uma delícia. Às vezes aquela carne de panela também que fica no fogão a lenha, sabe? No cantinho, e aí ela sempre vai cozinhando, então chega uma hora que ela tá até derretendo, assim, de tão desfiada, tão... Nossa, é uma maravilha. Então, pra mim... E o torresmo? Nossa, nem fala. Vou falar da minha comida afetiva. Eu falei que a minha avó paterna cozinhava muito bem. E a minha bisavó, eu tive o privilégio de ter bisavó até os 13 anos de idade. Então, assim, eu vi a minha bisavó, que era italiana, cozinhar um doce chamado Turdidos, que veio uma receita de família dela. Até hoje, o meu avô só passa a receita adiante. A xerox da receita escrita à mão por ela, e ele dá a máquina para quem se aventura a fazer o Turdidos, aquele rolo de macarrão, sabe? De manual. Ele dá a máquina e a receita copiada na xerox. que é um pastelzinho recheado de goiabada e frito no mel. É, pois é, na minha família, que era da Calabria, chamava Turdidos. E frito no mel. Você faz um pastelzinho recheio de goiabada, frita primeiro e depois frita no mel em alta temperatura. E da minha avó paterna, a gente, quando ia pra casa dela, chegava de manhã, ela dava café da manhã pra gente, sei lá, um leite com café, um pãozinho qualquer. Depois a gente almoçava, mas entre o café da manhã e o almoço, ela já começava a fazer uma sopa de feijão com macarrão pra servir à noite. Ela começava tipo 10 horas da manhã e fazia aquele cozimento lento do músculo, devagarzinho, temperando e tal, até o músculo desmanchar. Tirava o músculo dessa água, nessa água ela cozinhava o feijão, na água, no caldo de carne, ó, a boca cheia d'água. E depois ela reservava o feijão também, e aí batia o feijão pra ficar desaparecido, voltava com o músculo inteiro e aí cozinhava o macarrão. Olha que absurdo de comida! Sensacional. Ela começava 10 horas da manhã o jantar, cara. Era muito maravilhosa. Da minha avó, eu lembro o cafezinho que ela fez com ovo. Meu Deus do céu, pãozinho, aquela comida simples, mas feita com amor. Toda vez que eu sinto cheiro de café, eu lembro dela. Não, eu não sei se o que que é. Temos uma psicóloga aí, podemos poder ajudar aí. Mas assim, enquanto minha avó era viva, eu tomava café, eu amava o cafezinho dela, porque ela fazia assim, ela fazia o café, e como a gente era criança, para não ficar muita cafeína na veia, ela pegava, açucarava o café e jogava um pouco de água, para quebrar aquela fervura do café. Então não é o café que você ama, é sua avó. Minha avó e o chafé que ela fazia pra gente. É, então, o café é só o símbolo da relação, né? Mas o café, à noite, quando ela fazia, era de noite e pela manhã. Ela fazia, eu dava uns tantos beijos nela, que ela me criou, né? Então, desde que eu me entendo por gente, até uns 15, 16 anos, a gente convivia com ela, que minha mãe trabalhava. A minha avó devia fazer, né? Eu não era criança quando ela faleceu, então eu não tinha acho que 6 anos. Mas ela fazia um café tão bom que até a cachorra era viciada. Ela tinha que dar o café pra cachorrinha. O café vicia mesmo, tá? Não é brincadeira. Ela batia na porta, gente. Chamava Brisa, uma cachorra branca, tinha até foto. E ela batia na porta desesperada pedindo café. Isso eu me recordo, mas como eu era criança, eu não cheguei a tomar o café dela, né? Não era permitido. Mas até a cachorra era viciada no café da minha avó. A Brisa virava um vendaval. Caraca, eu já vi cachorro tomando cerveja, tomando café, nunca vi não. Quando você colocava o bolo no forno, ele sentava na frente, esperar o bolo sair. Caraca. Ele queria, aí você tira o bolo, ele ficava doido. Mas bolo dá pra entender, agora café é insólito. Mas no que você começava a coar o café, a cachorra ficava doidinha. Queria que queria o café lá. Quando o cozinheiro é bom, né? O cachorro é bom. Mas também quando o cozinheiro é ruim, nem o cozinheiro quer comer a comida dele. Quando a pessoa te oferece e não põe na boca, suspeite. Como é que vocês temperam o feijão? Todo mundo falou que cozinha já o feijão. Como é que vocês temperam o feijão? Depois que ele tá cozido. A gente pega, bota na panela de pressão e cozinha ele. Mas depois que ele tá cozido, como é que vocês temperam ele? Ah, eu acho que isso vai muito de gosto, cara, porque, olha, eu já fiz feijão com linguiça, aquelas calabresa, né, que fala, acho que põe no feijão. Eu gosto de pôr, eu frito o alho antes, no óleo, antes, e depois eu jogo no feijão já pronto. Eu já coloquei, nossa, adoro, já coloquei carne seca no feijão, já fiz receita de carne seca, porque eu sou doida, e coloquei bacon, então depende, né, acho que vai muito de, mas o alho antes, no óleo, depois eu jogo lá. Sim, mas você, tipo, joga na panela, como é que faz? Eu jogo na panela, porque... O feijão todo? Não, porque o que eu faço? Como eu moro sozinha, eu cozinho feijão e congelo, né? Então eu congelo potinhos. Então eu tempero só a parte que eu vou comer. Ah, as outras partes eu deixo sem o tempero. Sentido. Mas esse lance de colocar carne seca aí é normal, assim. Não é loucura, não. Não pra paulista, gente. Paulista comer no McDonald's não merece respeito. Deixa eu mandar aqui um abraço pro pessoal do Miopia, o podcast de São Paulo aí, a maioria dos meninos é lá de São Paulo, um abraço pra eles. É, eu já vi eles discutindo várias vezes sobre comida e eles não sabem comer. Desculpa, gente, mas vocês não sabem comer. Ô, Gui, paulista põe lasanha no forno sem cozinhar a massa, velho. Eu faço. Eu também, mas só com a massa pré-cozida. Não, eu faço com a massa normal. Mesmo assim, fica dura, gente. Depois que vocês aprenderem a cozinhar a massa, mesmo a pré-cozida, vocês vão entender que a vida tava errada com vocês. Porque eu só faço ela com a pré-cozida dependendo do tamanho da lasanha. Se for a lasanha com a massa grande, eu prefiro a não pré-cozida, que aí eu cozinho a massinha um pouquinho antes. Mas se for uma lasanha daquelas que eu faço com as tira pequena, aí eu faço com a pré-cozida porque eu acho mais fácil, porque a tira pequena é mais complicadinha. Mas se for a tira grande, eu cozinho sim. Eu faço com a massa crua a lasanha. O segredo é quando tu for colocar... O macarrão, né, dentro da lasanha lá que tu for formar, tu pôr molhar no leite. Depois que tu monta toda a lasanha e tu joga um pouco, deixa ela um pouco encharcada de leite. Então ali vai estar cozinhando dentro do leite, né? Fica uma delícia. Eu gosto de te pôr muito encharcado de molho pra ela cozinhar lá dentro. Mas o leite eu não gostei, eu já usei. Sabe quando parece que sei lá? Você percebe? Eu não sei se foi porque. Parece que sei lá. Eu acho que foi porque eu fiz e sabia que tinha leite lá, não sei. Mas parece que sei lá, não, sabe que eu não sei. Eu comi, não gostei, não curti. Aí eu exagero na massa de tomate, que é pra isso mesmo. Não, mas aí eu faço dois tipos de molho na lasanha. Eu faço molho branco e faço molho de tomate, né? Faço os dois, então vou intercalando e ali eu jogo um pouco mais de leite, porque aí ela fica umidazinha, e aí vai cozinhando o próprio macarrão dentro da própria lasanha. Ele não fica duro, também não fica aquele negócio molenga, fica a naquele pergunta que não quer calar. Quando você faz, todo mundo come? Todo mundo come. Come e lambe os beiços, não. Ah, então tá bom. Então tá certo. O importante é isso. Se come, se todo mundo come, tá certo. Não tem essa. É quando vocês fazem Natal e chama... É, cada um traz um prato. É nesse dia que você testa a rivalidade das pessoas. Porque quando uma comida começa a sair da mesa e a outra fica... Você começa a perceber que quem fez aqui ficou com essa, fica meio brava. Eu que geralmente cozinho quando a gente vai reunir no Natal, eu geralmente faço bastante, eu que fico mais na cozinha, porque a minha mãe também prefere a minha comida, então eu sempre fico cozinhando. E a gente já passou por essa vergonha de alguém chegar e falar assim, nossa, não sei quem fez aquela comida ali, mas não tá boa não, agora essa daqui tá ótima. Minha mãe olhar e falar assim, ai, esse foi a Daniela. Deixa só voltar na pergunta do Paulo lá sobre o feijão. É assim, aqui em casa a gente sempre fez feijão, igual a Dani falou aí, cozinha, né? Um quilo e meio, 2 quilos, guarda uma parte congelada e vai refogando durante a semana, né? Geralmente dura uma semana e meia, duas e tal, depende da fome. Põe a beterraba também, é até uma dica pra quem não gosta de comer beterraba, mas... precisa, né, comer vitamina, cozinha ela no feijão, porque ela vai soltar e no gosto não fica forte, assim, só se a pessoa for muito chata mesmo, tipo, mas não fica o gosto muito forte no feijão, não. Se você temperar o feijão bem temperado, você nem sente o gosto da beterraba direito. Mas quando eu fui, né, sou casado com uma mulher da Bahia, uma baiana, e lá eles têm o costume de fazer o feijão totalmente diferente daqui. Porque aqui a gente cozinha e tempera depois. Lá eles já temperam e cozinham, sabe? Eles temperam o feijão antes de cozinhar e cozinha com recheio, né? Assim, linguiça, carne seca, talvez um bacon, alguma coisa assim. E ainda coloca corante, sabe? Que é uma coisa muito estranha pra mim. colocar corante no feijão. O colorante, você fala, é o colorau, um vermelhinho. Isso. Ah, eu já vi paulista fazer isso. Eu não curto ele muito não, mas... É, eu também não, porque se a pessoa errar na mão, ele fica com gosto na comida, muito forte. Além de outros temperos, né? Eles usam alguns temperos lá diferentes daqui, então coloco também. Faço assim, eu cozinho primeiro o feijão na panela de pressão, né? No, na água e sal mesmo. Na cara dura. Aí depois eu jogo o bacon. Aí quando o bacon solta aquela gordura dele, daí eu jogo a calabresa dentro, jogo o tomate e por último eu jogo o alho, para poder o alho não queimar, não dar aquele ranço do alho queimado. Aí eu deixo pegar bastante no fundo e depois eu jogo, ou vou jogando aos poucos o feijão dentro daquela gordura lá. Mas é, eu faço essa fritura numa panela à parte, não na panela de pressão, né? Porque daí dá pra jogar na outra. Aí depois que eu misturo tudinho, aí eu coloco um sazonzinho ali, né? De feijão e um de carne. E quando aparece, quando é época de salsa ou coentro aqui, aí eu corto bem fininho assim e misturo dentro do feijão pra engrossar. Eu assim, não tenho muito segredo não. Eu cozinho o feijão com cebola, alho, louro e charque, às vezes uma calabresa. E também, né, como eu também pego e separo as porções para congelar. E quando eu descongelo, eu só refogo com um pouquinho, o mínimo de óleo possível, com alho fritinho. Porque o sabor, aquele amargor do alho fritinho, quando ele dá uma queimadinha, eu gosto muito. Não tem muito segredo. Tempero de feijão, assim, é de gosto muito individual, né? E por aqui, normalmente não se refoga. Aqui no Recife, normalmente não se refoga feijão, não. Cozinha com tudo dentro, com tudo que quer, e tá pronto o feijão. Não tem o hábito de refogar. Essa coisa do refogar o feijão pode ser uma pergunta até meio estranha para um... Eu não vou dizer pernambucano, mas pelo menos pro recifense. Uma vez eu tava na minha casa, muito calma, muito tranquila, e lançaram um desafio nas internet que ia ter um encontro de pessoal de camping e ia rolar um Masterchef Barraca, com prêmio, com tudo, com troféu e o caramba. Só que era lá no interior de São Paulo. E aí, 491 quilômetros. Ah, não pestanejei, arrumei minhas tralhas, peguei o manual de regra, botei debaixo do braço, criei um prato, fui pro Masterchef Barraca e ganhei um casal de amigos, que foi o meu vice do Masterchef Barraca. Até hoje a gente é irmão, cozinha junto, a gente se adora e tal. Foi muito legal porque você tinha que desenvolver um prato que fosse, entre aspas, autoral, né? E 40 minutos para cozinhar. Então, eu inventei aqui um prato que tinha que ser petisco. Eu fiz os complementos e tal, levei. Vocês acreditam que eu passei mal quando acabou? Eu entreguei o prato, fui pro banheiro passar mal, de nervoso. Olha o quanto que a pessoa leva a sério a própria brincadeira. Enfim, tem até vídeo no YouTube, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Ah, eu quero. Tem, eu ensino a fazer o prato que eu fiz naquele dia. Olha, gente, eu tenho um prato que eu peguei uma certa vez uma revista de uma marca qualquer aí, e lá tinha a receita de uma torta de banana. Só que não era uma torta de banana comum, dessa que a gente faz com a farinha, vai no fogão, a gente tem que cozinhar a banana, aí faz toda uma preparação, não sei o quê, depois tem que derreter o chocolate, misturar com o creme de leite e jogar em cima. Aí, eu a princípio, na primeira vez, eu falei, vai ficar um gosto horroroso de banana isso aqui, né? Porque vai um monte de banana, você cozinha ela, né? Ela é toda cozida, como se fosse feita aquele doce de banana mesmo. E eu falei, vai ficar horroroso, mas tá na receita, né? Vamos ver o que acontece. E eu fiz uma vez. E aí, depois dessa vez, eu nunca mais pude parar de fazer a torta. Porque até hoje todo mundo cobra. Aí o pessoal fica esperando chegar o Natal, porque quer a torta, tem que fazer mais de uma, porque a torta vai em minutos, assim, some. E é uma torta até que ficou realmente muito gostosa e muito fácil de fazer, né? A parte que eu acho, assim, de receita, nem sempre aquela mais complicada é a melhor, né? Às vezes aquela que é mais rápida também é mais gostosa. porque não é o tempo que você leva na cozinha, né? E sim a receita que vale, né? Então ela não é muito difícil, nem muito complicada, mas em compensação ela é muito gostosa e não fica aquele gosto enjoado da banana. A banana fica com sabor, né? É uma torta de banana, mas ela tem sabor, ela não tem aquele gosto forçado da banana. E aí, contando uma história dessa, você fala assim, caramba, tal, né? Não sei o quê, vai pra cozinha, e eu até hoje não sei fazer pudim. Então, fica aí. Pudim é difícil, cara. Eu não sei dar o ponto. É gente, difícil. Olha, eu já coloquei pudim pra cozinhar em forno. Já coloquei pudim pra cozinhar no fogão. Eu já fiz de tudo com esse pudim. Não acerto o ponto. Eu nunca acertei o ponto de um pudim na minha vida. Eu faço qualquer coisa menos pudim. É no banho-maria. Não funciona, meu banho-maria. Gente, eu não sei dar o ponto naquela bodega. É que assim, ó. Tu tem que pôr a água embaixo, né? Aí tu põe a forma depois que tu refoga assim, o açúcar, né? No caso faz o caramelo e joga a massa dentro ali. E aí tu tampa com a tampa que feche toda aquela borda ali. Então aí tu tem que cozinhar ela em fogo baixo. É isso aí, tipo, acho que uma meia horinha por aí, 40 minutos cozinhando tudo em fogo baixo. Mas aí eu também desformar e já força amizade, eu não sei desformar. Eu tenho foto de pudim que ficou... Eu tentei cozinhar ele por tanto tempo que ele ficou marrom. Ele fica aquele marrom que é meio queimado, né? Que ele já tava em ponto de caramelo. Então eu não sei qual é o meu problema com pudim. Eu sei que a gente nessa vida, pelo menos, não ficou amigo, não. Eu como, adoro pudim, mas não sei fazer de jeito nenhum. Eu não tenho histórias de vitória em cozinha, não, porque assim, é, por mais que eu me vire na cozinha o suficiente pra eu comer, pra fazer um agrado pra alguém e tal, eu não. Eu falei, né? Cozinhar não é a minha veia, assim. Então, quando tem coisa de galera, essas coisas assim, nunca sou eu que cozinho, né? Nunca vai ser comigo. Mas é pra mim, qualquer prato que eu tenha feito pra minha mãe quando veio me visitar, ou pra minha avó quando eu vou visitar, ou agora pro meu sobrinho quando tava aqui, que fala, nossa, que gostoso isso, nossa, pra mim tá super valendo, né? E minha avó gosta, por exemplo, ela pede toda vez que eu vou lá, ou uma carne de panela que eu faço. Então, essas pequenas coisas, assim. Do meu sobrinho, por exemplo, que ele diz que meu sobrinho tá cozinhando bem, né? Falou aquela história de colocar a criança pra aprender. Meu sobrinho tá cozinhando, de 16 anos, tá cozinhando lindamente, assim, muito fofo, sabe? Ele faz um estrogonofe maravilhoso. Meu sobrinho, ele não esquece, desde criança, e agora ele esteve aqui, passou 15 dias comigo, é a tal da gelatina colorida. Que é só fazer três sabores de gelatina, três cores diferentes, e depois temperar com creme de leite e açúcar. Tipo, a coisa mais boba, assim. Mas ele disse que ninguém faz como eu faço. E olha que a minha irmã é uma cozinheira que inacreditável. Minha irmã faz umas coisas absurdas e muito boas, muito boas. Tudo que minha irmã faz sai divino, assim. Minha irmã na cozinha é um estouro. E a mãe dele, né? Uma vez eu fiz aquela gelatina mais complexa, que sei lá, tem um monte de camadas, um monte, assim. Só que aí você põe uma camadinha, vai pra geladeira, tipo, uma hora e meia, duas horas. Aí você volta lá, cozinha a nova gelatina da outra cor. Aí você põe lá, acho que é creme de leite, alguma coisa, um molhinho que separa uma da outra. Aí você põe aquele molhinho e tal, joga a nova gelatina, mais duas horas, você volta lá, faz tudo de novo. Mas ficou muito legal, ficou muito legal. Deu trabalho pra caramba, fiquei o dia inteiro fazendo uma única gelatina. Uma única gelatina, isso que é engraçado. Fica bonito depois, né, quando desenforma. Na realidade, são várias gelatinas, né? É, porque vários sabores, né? Você faz, põe uma, tal, espera gelar, que ela tem que dar um tempinho de dar endurecida, senão mistura, né? E não pode misturar. É. Então, na hora que gelava, tal, eu ia fazer a outra parte, aí espera tudo de novo, e assim vai indo. Mas no final, quando você desenforma, nossa, é uma graça. O sabor também é bem gostoso, mas eu acho que, no caso da gelatina colorida, o que vende é porque é colorido, né? Porque é só gelatina, não muda. É só gelatina, a gente só fica gelatina. Assim, ai, não sei o quê, simplesmente porque tá colorido. É, mas aí... A gente diz, né? A gente diz, essa gelatina aqui é sabor azul, essa aqui é sabor verde. Né? Porque o sabor que a gente sente é do corante, né? Eu também, assim, eu não sou uma pessoa de cozinhar coisas muito difíceis, não, sabe? Eu cozinho coisas muito práticas, até porque eu adoro cozinhar, mas eu não tenho tempo, sabe? Pra ficar fazendo, não tenho paciência pra ficar fazendo, sei lá, 2 horas na cozinha, 3 horas na cozinha. Tem gente que gosta, né? É uma paixão, a cozinha e tal. Eu adoro cozinhar, mas não a esse ponto. E, assim, eu não tava lembrando nada, mas aí vocês comentando aí, né? Questão de afetividade e tal, de lembrança. Eu lembrei aqui, cara. Uma vez, eu, assim, nessas, né, de cozinhar e ligar pra minha mãe pra perguntar como é que faz, numas férias que eu vim, eu fiz a comida aqui em casa, sabe? Minha mãe trabalhando, tá? Eu falei, vou fazer o almoço aqui pra adiantar e tal. E minha mãe comeu e repetiu. Eu, assim, eu não falei nada não, mas... Porque ela não é de repetir, ela come muito pouco. E ela comeu e repetiu. Eu falei, caraca, agora eu sei cozinhar, velho. Agora eu sou o bichão da cozinha mesmo. Porque minha mãe comeu e repetiu, bicho. Se a sua mãe que cozinha do jeito que você descreveu, amor, né? Yeah. Não, eu nem falei pra ela. Ela não sabe disso, nem nada, não. Mas na hora eu pensei assim, nossa, ela repetiu o prato. E assim, hoje eu, assim, até brinco, né? Eu falo assim que meu arroz é melhor do que o dela. Mas é muito legal, assim, sabe? Porque passa, né? Você aprende e tal. E a pessoa que te ensinou, ela gosta, então... Isso é uma vitória também. Eu não sei vocês, mas eu tenho coisa, por exemplo, que eu faço, que eu cozinho. Tá gostoso, mas eu não sei, às vezes eu enjoo do meu próprio tempero. E eu tenho que me reinventar pra não enjoar da minha própria comida. Alguém que cozinha diariamente sente isso também ou é uma coisa fora do comum? Eu sinto a necessidade de comer algo diferente, mas não é por causa do tempero. É por causa da comida, sabe? Assim, você come normalmente arroz, feijão, uma carne e salada, né? Assim, a semana inteira. Por causa né, da pressa e tal, não dá pra fazer. Então, o final de semana, geralmente, eu já vou pensando um prato pra fazer no domingo, por exemplo. Igual hoje eu fiz um macarrão de panela de pressão. Semana que vem eu vou inventar alguma coisa pra fazer. Então, eu gosto, assim, de no final de semana inventar alguma coisa. Ah, tô com vontade de comer alguma coisa diferente. Na outra semana passada, eu fiz uma carne cozida com cerveja preta. É, sabe? Porque aí... Mas o tempero em si, não sinto necessidade de mudar o tempero, sabe? Geralmente, o tempero é basicamente alho, cebola, a gordura de porco, um orégano, dependendo do prato e tal. Basicamente é isso. Sim. Não, eu enjoo do meu tempero, mas dou graças a Deus que o Bruno cozinha muito bem. Ah, mas aí tem um Bruno pra cozinhar pra variar o tempero, porque querendo ou não, a mão de um é diferente da mão do outro. Moça, né? Eu lá sou besta de casar com um homem que não cozinha, tá doida? O meu cozinha, de vez em quando. Mas também quando cozinha... Aí parece que é premeditado o negócio daí. Mas aqui tudo é premeditado. Bem-vindo ao mundo feminino. Paulo, você acha que você tá solteiro por quê? Você põe fogo na cozinha? Você vai arrumar mulher? Mulher hoje em dia que é homem que cozinha, rapaz. Homem que sabe fazer as coisas. Pelo menos finge, Paulo. Compra lá fora e diz que foi tu que aprende, fez. Aprende. Não, tem que aprender. Ah, e aproveita. E por que você tá querendo saber da história do feijão? Qual que é a história aí? Ah, não. É que eu fui morar sozinho, né? E não sabia cozinhar nada. Eu não saí de casa sem saber cozinhar nada, fazia miojo e sardinha, miojo empanado, miojo e calabresa, era só miojo, o que dava pra fazer com miojo eu fazia. Aí eu fui inventar de cozinhar feijão, né? Aí ó, o feijão que eu fazia era assim, eu cozinhava a panela, né? Pra semana inteira na panela de pressão, né? Daí você pega, tira tipo umas 2 conchas assim, de concha, não sei, tem que é concha? Aquela que pega o feijão assim? Sim, aqui também chama concha. Concha é concha, cara. É, na Argentina, nos países hispânicos, concha não é concha. Ah, mas aí também estamos forçando, né? No português ainda, né? Nós estamos no português. Não, vale a advertência, vale a advertência. Cuidado em falar concha. Tá, Ju. O que é concha lá, Angélica? Por favor, agora eu fiquei curioso. A genitália feminina. Eita! É, não usava isso pra cozinhar, não. Até onde a gente sabe, o Paulo Zanella gosta também, né? É, um pouco, eu confesso. Daí você pega e bota o alho com alho na frigideira do lado da panela, aí pega duas conchas de feijão e bota na frigideira, junto com alho e óleo, e amassa ele, sabe? Até ele ficar sem caldo nenhum. Aí tu joga junto com o resto do feijão, aí ele fica temperado. É essa pergunta que eu queria fazer, se vocês faziam diferente, sabe? Pô, esse jeito é o mais diferente que eu já vi. Ô, louco. Mas é bom. Você amassa ele pra virar um caldo mais grosso, né? É, sim. Feijão aqui com caldo não funciona. Mas assim foi que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou assim. Eu é que não faço assim. Eu tenho uma história com o tutu. Uma vez eu fui fazer um tutu na Bahia. É bom, cara. É bom. Não, essa vai ser a frase. Tutu é massa, vai ser bom mesmo isso aí. Assim, tutu aqui é comida típica de casamento na roça. Na roça, quando vai ter casamento, né, os pais da noiva geralmente oferecem o almoço. E aí tem o tutu, o macarrão, pode ter uma farofa, alguma coisa assim, e carne assada. Né, arroz, carne assada. Geralmente nem tem salada, não. É difícil ter salada, mas é uma carne assada, cara, de porco, de frango. Aí eles matam os bichos da roça tudo e faz um churrasco. É, isso é prático porque geralmente as pessoas comem em pé, né? Senta na sombra de uma árvore, assim, imagina um quintalzão, assim, todo mundo espalhado e tal. Então é a comida mais seca, né? Para as pessoas comer no prato de plástico e tal. E é uma delícia, assim, é uma comida que remete muito a festa, a casamento, essas coisas assim. E uma vez eu tava, quando eu morava na Bahia, a farinha de mandioca daqui é diferente da farinha da mandioca do Nordeste em geral, né? É, a farinha de mandioca no Nordeste, ela é bem mais, tem mais polvilho, né? Mais goma. É, então, assim, uma colherzinha de farinha, ela engrossa o feijão de uma vez, sabe? Engrossa muito o feijão. E aqui não, farinha daqui é diferente. É, eu fui fazer o tutu, bicho, e coloquei as duas, três colheres de farinha no feijão. O feijão virou uma pedra, bicho. Virou uma pedra, dá pra cortar com garfo, com faca. Aí eu aprendi que tinha que pôr só um pouquinho, pôr uma colherzinha de farinha, já virava tutu já. Mas aqui a farinha daqui parece cocaína, mas é só tristeza, porque eu não tenho a farinha do Nordeste. Não dá nem pra cheirar. Ah, ela ganhou a nova frase, Paulo. Já era, já era. A Cris levou a frase do episódio. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Mas o pessoal pode até ficar bravo, mas a minha indicação cultural seria pra vocês assistirem o Naruto. Nossa, uma fã. E aí, que da hora, mano. Boruto, hoje é outro episódio. Você assiste Naruto mesmo? Já assisti mais de uma vez. Nossa. Tô apaixonado. E já estou deixando oficialmente o convite pra você vir aqui pra gente falar de Naruto. Você aceita? Oh, com certeza, Naruto. Ah. Naruto, não Boruto. Boruto ainda não. Eu vou ver só essa junção dos dois aí. Esse eu vou assistir, faço questão, mas vocês viram, né? Que da que Folha o Naruto agora, tá no passado, Boruto, né? Aham. Só, mas eu sou apaixonada pelo Naruto. E pra quem não conhece, o pessoal fala assim, ah, é desenho, anime, não sei o quê. É, os desenhos que eu vejo assim hoje em dia mudou muito a forma de conversar com as crianças e com os adolescentes, né? E o Naruto, ele tem um monte de lição de vida. A gente que é adulto percebe mais do que uma criança, obviamente, né? Mas ele passa uma lição sobre, não só sobre superação, mas sobre respeitar o próximo, que é muito bonito. É uma coisa impressionante. Eu assisti o desenho e eu fiquei assim apaixonada pelas coisas do Japão, por causa disso, que eu vi que tem outros animes que são a mesma coisa, né? E a gente vê uma evolução assim, que não é só o gato que corre atrás do rato, como na nossa época tinha, a gente achava super engraçado, sabe? Hoje em dia os desenhos têm mensagens, né? Não é só pra gente rir também, é pra você pensar um pouco, né? Então, a minha primeira paixão foi Naruto. Um dia eu tenho certeza que eu vou ter oportunidade de fazer até um trabalho na faculdade só pra falar disso. Que massa. Não, cara, já tá, o convite tá feito. Nós vamos fazer um episódio sobre Naruto, porque eu também sou apaixonado com Naruto, cara. Naruto é muito foda. E pra quem quer ouvir mais aí sobre Naruto, mentira. Nunca falando de Naruto lá, o Emerson me mata. Mas a gente fala de outras coisas, tem outros assuntos. Sempre que puder, vocês vão ouvir que eu vou falar do Naruto lá. Acho que justo. Podem... Sempre que sobra uma deixa. É igual o Paulo aqui com a Adam Sandler. Ah, Adam Sandler e Naruto estão parei ali, pô. Aí vocês podem acessar nossas redes lá. A gente tem o nosso site, desculpadqc.com.br, que vocês vão ter uma visão aí de alguns episódios, algumas coisas. Dá pra seguir no Instagram, o DesculpaDQC, Twitter. E quem quiser mandar o e-mail, desculpadqc@gmail.com. E a gente vai ficar muito feliz de receber algum feedback de qualquer pessoa, porque vocês deixam a gente abandonado. Não, brincadeira. Pode comentar nas redes também, marcar a gente, comentar no Facebook, não importa. A gente tá sempre lendo os comentários, sempre conversando com quem segue a gente. A gente gosta muito do feedback lá. Então fiquem à vontade. Ô, Dani, você fala também do grupo do Telegram nosso. Gente, nós temos um grupo no Telegram. E eu não sei... O Emerson vai me matar. Eu não sei falar aquele negócio do Telegram. Alguém sabe falar aquilo? Deixa eu ver se tem aqui. Ah, sim, ó. É t.me@desculpadqc. É só entrar no Telegram. Ou se você digitar, se você já tem o Telegram, que não é todo mundo que tem, mas você já tá mais associado com essa rede, se você buscar colocar na busca ouvintes DQC, vocês vão achar a gente lá também. Fiquem à vontade, entre lá e vocês vão ver boa parte da nossa loucura acontece dentro do grupo de ouvintes. Bom, a minha indicação cultural também, que eu soube há alguns milésimos de segundos... É uma série que eu acho maravilhosa da Netflix. Netflix, queremos você também para patrocinar a gente. É a Typical. É uma série sobre autismo, tá? Mas não é falando sobre o autismo. É a visão do autista perante o mundo. Agora eu descobri que tem a terceira temporada, saiu agora e eu tô doida pra assistir. Mas é muito legal, muito informativo, assim. É, tem uma das cenas só pra dar uma... Falar um pouco sobre o que é o episódio, né? É, que eles estão se formando e o autista tem uma dificuldade enorme de tá escutando barulho. Então, o que é que eles fizeram? Dentro do seriado, eles mostraram a maneira do autista participar utilizando o fone de ouvido. Então, cada um ouvia a sua música lá, mas o autista estava participando sem se incomodar com o barulho em volta. Bem legal, super indico. E acessa lá, desculpa qualquer coisa. Então, eu já vou engatar no jabá. E falar o seguinte, nós lá no Papo de Calçado, nós aqui do Papo de Calçado, temos também um grupo no Telegram, e aí eu quero emendar, além de indicar o nosso grupo do Telegram, indicar a série Pose na Netflix, para quem tem dificuldade de entender sobre a vida e o mundo da transexualidade, além de dizer para vocês que quinzenalmente, ou eu tô no TV na Calçada, ou eu tô no Papo de Lingerie, que são filhotes aqui da casa, e chamar vocês para conversar com a gente, debater esses temas lá no grupo, porque a série Pose, que tá na Netflix, é sensacional e muito provavelmente a próxima temporada do TV na Calçada deve chegar a este tema. Então, ouçam TV na Calçada, ouçam Papo de Lingerie com assuntos femininos que vocês homens, que acham que não precisam entender de assuntos femininos, mas gostam de meninas, por favor. Vocês precisam entender melhor de meninas. A minha dica cultural essa semana é também uma homenagem. É o livro Macunaíma, do Mário de Andrade, que trata a antítese, né? Um herói brasileiro sendo a antítese do que seria um herói. Toda a história do livro, enfim, eu não vou dizer. Tem que ler, eu super indico, porque é uma obra que caracteriza muito uma fase do Brasil, mas na realidade uma face do brasileiro, no geral, assim, que eu acredito que seja contemporânea. E a história desse livro, para mim, é uma homenagem, porque eu perdi, e o termo é perder, um dos melhores amigos da minha vida vai fazer 15 dias. E o Ali, esse meu amigo, e dói muito ainda naquelas perdas que vão doer para sempre, mas a perda é muito recente, então a dor está muito intensa. Ele sempre pegou no meu pé numa fase que eu trabalhava muito mais do que eu trabalho agora. Eu era uma máquina de trabalhar. E não, vamos tomar um café? Não, Ali, não vai rolar. E aí a gente saía para tomar uma cerveja, galera, eu estava sempre com a cabeça em outro lugar porque eu estava soberbada de coisa. E isso para ele era inaceitável. Não, você precisa ler Macunaíma, você precisa ler Macunaíma. Aí eu fiz 30 anos e me dei de presente a obra do Balzac, né, Mulher de 30 anos. E ele ficou indignado, ele, não, você tem muito o que aprender com Macunaíma. Né? E ele pegou um dia, passou num sebo, sei lá, ele encontrou e me deu. Então eu tenho esse tesouro comprado pelo Ali, dado por ele. E eu sempre falei para ele ao longo desses quase 20 anos depois, né? Ao longo desse tempo que a gente sempre esteve junto, quando eu me mudei de Curitiba para Recife, deu 2 meses, ele se mudou para João Pessoa, então foram 25 anos ininterruptos de amizade e contato direto. Quando esse assunto vinha, eu dizia para ele, Ali, você está me ensinando a ser Macunaíma, e um dia eu vou aprender. Eu não aprendi ainda, e tenho muito que aprender em relação ao que é o Macunaíma, o que ele representa para a gente. Então fica a indicação, sem nenhum tipo de spoiler sobre o livro, apenas a indicação homenageando Alexandre Ferreira de Moraes, que é um dos melhores amigos que qualquer pessoa poderia ter tido na vida. Eu vou indicar uma série que comecei a ver na Locadora Vermelha também, que é muito maneira. Não sei se vocês lembram daquele filme A Onda, um filme francês, que era um professor que fazia um experimento na sala e daí todo mundo se vestia igual e tal, ele tentava ver se a galera virava fascista ou não, e no final da merda. Então, tem uma série na Netflix chamada Nós Somos a Onda, que, tipo, é mais ou menos aquilo, só que não é um professor, é um jovem que chega lá e inicia esse projeto também, ninguém sabe por que ainda, que eu, tipo, não fui muito à frente na série, mas acaba dando merda, né, sempre dá merda. No caso lá vai ser uma luta contra a direita que tá tomando conta da Alemanha lá e tal, e daí a galerinha mais jovem é da esquerda, e eles montam esse grupo, mas como sempre você não tem um controle e tal, vai escalando, né, a parada. Então é mais ou menos baseado naquele filme, então vocês vão assistir na Netflix, na Locadora Vermelha, Nós Somos a Onda. Eu conheci a Cris lá no hangout do grupo lá do Pensador Louco. Não sei, nesses hangouts, que a Cris ela é cheia dos hangouts, né? Todo dia ela tá no hangout em algum lugar. E eu conheci ela lá. Conheci ela no hangout. A gente ficou batendo papo, acho que até quase 2 horas da manhã. E assim, super gente boa. Eu falei, caraca, eu tenho que chamar a Cris pra vir no Papo de Calçada, que ela tem tudo a ver com a gente. Até comentei várias coisas com ela e tal. Então essa amizade nossa aqui surgiu num hangout da vida lá do grupo do Pensador. E o Pensador, ele me indicou um filme também num hangout desse que a gente tava batendo um papo. Ele me indicou um filme chamado Mártires. É um filme de 2008, um filme francês. Diz ele que tem versão americana, mas a melhor é a francesa. Eu assisti a francesa e caraca, cara, é sinistro o filme, é bem sinistro. Então vai lá, se você não tem estômago forte, não vai assistir esse filme. Ele é pra quem aguenta o rojão, sabe? É um filme bem tenso, tem cenas bem violentas, tem cenas de tortura. Então, assim, vai se você for preparado para isso, sabe? É, eu queria agradecer bastante a estar participando aqui com vocês, com o Papo de Calçada. É, me identifiquei bastante assim, com o podcast, é muito parecido com o DQC. Só que vocês são muito mais calminhos assim na questão, a gente é muito desbocado, minha gente. A gente fala muito palavrão lá, é tão lindo vocês. Vocês são muito fofos, assim. Até o grupo, para o pessoal também participar do grupo do Papo dos Ouvintes, né? Porque o pessoal sabe debater. Eu, hoje, com a conversa que a gente teve lá no grupo dos ouvintes de vocês, eu sei que realmente a gente pode expor nossa ideia e todo mundo realmente respeita e sabe debater. Muito obrigada pelo convite e me senti honrada de estar participando hoje com vocês. Ah, que isso. Nós agradecemos. Ai, que linda! Coisa maneira, mano. A gente se sente na moral aqui, pô. Gente, muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado por ter convidado a gente lá. Pode ter certeza que vocês voltarão aqui e nós vamos lá perturbar vocês também. É, esperamos assim, né, que essa parceria seja bem longa e duradoura aí. Como o pessoal aqui já comentou, nós também temos um grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Lá você pode trocar ideia conosco, pode debater assuntos, pode indicar, receber indicações. É um grupo que assim, a gente está fazendo o que a gente já fazia no nosso grupo interno, nós estamos transportando para lá, né? Esse podcast ele cresceu muito da forma que cresceu, graças a essa equipe maravilhosa que a gente tem, de pessoas que gostam de trocar ideia, gostam de bater papo, gostam de escutar, de falar. E sim, para mim, eu tenho grandes amigos e companheiros aqui nessa equipe. Então vai lá, bate um papo com a gente também. Um abraço para todo mundo que está lá no grupo, todas as pessoas que estão sempre trocando, sempre mandando comentário com a gente lá no grupo do Telegram, tá? As nossas redes sociais é @papocalçada, no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá? A gente também tem um canal no YouTube para você que quer indicar o Papo de Calçada, mas o seu amigo, o seu, sua mãe, sua avó, não sei, uma pessoa que não tem muita familiaridade com Spotify ou com agregadores de podcast, você pode mandar o canal do YouTube, né, para essa pessoa também. Nós estamos em todos os agregadores, incluindo o Spotify, o Deezer, então você também nos encontra lá, Castbox e por aí vai, tá? E o nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Você também encontra lá o TV na Calçada, você encontra o Remix, o Papo de Lingerie e o Papo de Calçada todas as quintas-feiras aí no seu feed atualizado, bonitinho, tá bom? Gente, muito, muito obrigado a todos que participaram aqui e todos que ouviram e até a próxima semana. Valeu! Valeu! Valeu! Valeu. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.